preciso te beijar. Você me fez te amar, pequena garota, pequena para mim, que me deixou assim. Não sei como explicar, não vem me maltratar. Preciso te beijar, você me fez chamar, pequena.